acreditou que o povo pudesse atravessar. Mulheres e crianças chorando agora estão. Israel em desespero, procurando solução. Olhou pro céu e disse: e agora, meu Senhor? Ouviu a voz de Deus ali falar: com o que tens nas mãos, toca agora neste mar, toca nas águas, meu irmão, toca nas águas, em nome de Jesus, meu irmão, toca nas águas, e o grande mar vai se abrir. Você tocar, e pela fé tua vitória hoje vai chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai vencer, em nome de Jesus. Jesus, você vai ver.